faz uma pressão mundial. Rasga a tampinha. Vamos junto e misturado. Faz o sabio do piseiro. Faz um sucesso e todo Brasil viu pra baixo. Vai. E quando eu te queria, você me esnobava e eu corria atrás de tu. Mas você me ignorava. E agora que tu quer, olha só o que eu tô dizendo. E tô ré, mi, fá, só lamento. Eu só lamento. Eu só lamento. Eu só lamento. Só lamento, vai, papai. Pressão mundial, papai. Quase sabe o que pisar. Olha que quando eu te queria, você me esnobava e eu corria atrás de tu. Mas você me ignorava, e agora que tu quer, olha só o que eu tô dizendo. E dó, ré, mi, fá, só lamento. Eu só lamento. Eu só lamento, vai, papai. Eu só lamento. Só, eu sou o lamento, vai. É a pegada mais simples do meu Brasil. Mas isso é